Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, e o tema dessa semana é especial. É um tema pensado pra fazer com que os nossos ouvintes fiquem felizes. Feliz. Essa a nossa temática. Aí. A gente quer uma playlist pra fazer as pessoas felizes, músicas que levam pra cima, músicas que levantam o moral, e é isso que a gente quer. E hoje, me fazendo companhia, quem está? Eu, Seiji, muito feliz. Ah. A pessoa mais feliz do Projeto X, especialmente quando ela tem que editar alguma coisa que não foi ele que... Não, especialmente quando eu não tenho que editar. Aí sim, exato. Fico feliz. E ainda assim, ele é feliz, gente. É uma história de superação. Palmas para o Sr. Seiji. Ah, enfim, o que vocês acabaram de escutar é I'll Face Myself, a trilha sonora de Persona 4, mais especificamente do álbum Reincarnation, que é uma versão especial. Por que essa música? Porque dentro da temática de Persona, a ideia de encarar a si mesmo, de encarar seus erros e de superar eles... É sempre muito forte, e essa música, ela toca em momentos como esse. E é uma música bem, bem forte mesmo, bem imponente, meio que pra você escutar e pra você se sentir capaz de fazer mais do que parece. Ah, por isso a escolha. O ritmo é legal, eu curti. Bom, mas agora pra iniciar mesmo nessa playlist, né, Dri, vamos apresentar então essa música aqui, Hey Brother, do AVCI. É isso AVCI, mesmo? A gente AVCI. Pronuncia AVCI, não sei como pronunciar essa porra, mas enfim. Eu já ouvi mil pronúncias, eu vou... acreditar que a vice oh, é pode ser um AVC2, olha só. Ai, meu Deus. É uma música que eu recomendo vocês não verem o clipe, porque o clipe é meio triste, mas a música em si é muito... tem uma mensagem muito bonita, que é uma mensagem de acreditar mesmo nas pessoas. Mostra pra uma pessoa que você acredita nela e que não importa o que aconteça, você vai ajudar ela em tudo. Isso é muito bonito. Ah, eu tô vendo a letra aqui, tá muito legal, né? Fala assim, irmão, você acredita no outro, você acredita no amor, se você estiver longe de casa, vou perder tudo. Não faça nada disso. Vamos lá, acredite em você. Olha só, que maneiro, né? Gente, não, do é céu. Uma música que realmente você escuta pensando em uma pessoa em quem você confia. É muito especial. Inclusive, essa playlist tá sendo gravada no dia do irmão, coincidentemente. E eu mandei essa música pra minha irmã, porque ela gosta pra caramba. E fica o meu recadinho pra ela e pra todo mundo, porque é uma música legal. Bom, então, Hey Brother do AVCI, escutem. Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Hey Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder. World. Favorita pessoal, Fucking Perfect da Pink. É uma música que você realmente precisa escutar quando você levou uma porrada da vida. É uma música muito confessional. A Pink fala nessa letra que ela escutou de tudo, já escutou barbaridades. E pras pessoas que escutam as suas barbaridades, ela fala, ela não contente falar que a pessoa é perfeita, ela fala, você é perfeito pra caralho, entendeu? Ela põe essa ênfase. E é uma música muito bonita pra você lembrar que realmente você é maior do que os problemas, entendeu? Eu gosto muito dela porque ela é eloquente. Fala assim, você não é simplesmente perfeito, você é perfeito pra caralho. Isso é foda, cara. Sim, é muito autoajuda, né? Mude essas Sim. vozes na sua cabeça. Faça eles gostarem de você dessa vez. Ela tem uma mensagem de positividade, de autoaceitação muito forte. Não só nessa música, mas nas outras. É por isso que é uma das minhas cantoras favoritas. Ela tem uma mensagem muito boa. Sim. Pras adolescentes, principalmente. Então, meninas, principalmente, escutem isso. Vocês são fodas, vocês são bonitas, vocês são perfeitas. Escutem isso. Okay. Sim, como ela disse, você tem que ser perfeita pra caralho, meu Deus do céu. Uhum. Então, com vocês, Fucking Perfect da Pink, escutem aí. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Misknowing it's so good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look, I'm still around. Pretty, pretty, please. Fucking perfect. Pretty, I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, try, try, but we try too hard. And it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! A próxima música é uma coisa especial, né? Ela tá nessa lista. Valeu, Dri, por essa música aqui. É eu fui pensando em você, sim. Olha aí. É verdade. Essa música é Somewhere Over the Rainbow, cantada pelo Israel Kamakawiwole. Esse havaiano que eu não consigo falar o sobrenome dele direito. É quem difícil consegue? Pra caramba. A Summer of the Rainbow já é uma música muito bonita, né? E aí quando você põe esse estilo, assim, sabe? Nesse estilo havaiano, né? Com essa ukulele da vida, né? Esse ritmo legal. E o cara tem uma voz muito bonita também. Nossa, ela fica numa... Ela te deixa muito feliz, né? A voz dele faz você acreditar de verdade num lugar além do arco-íris. Uma coisa que não é qualquer versão que consegue. Essa música te leva pra esse lugar. É muito, muito bom, cara. Muito sim. Bom. Apesar de eu ficar triste porque eu lembro do episódio do IA que tem essa música. Mas ela é meio melancólicazinha. Ela é feliz, mas ao mesmo tempo te dá aquele apertinho que você não sabe de onde vem, mas é emoção, sabe? Uma coisa que realmente toca, isso é muito legal. Sim, aquele lugar no paraíso que você está indo, né? Aquela coisinha bonita que te espera. Ah, é tão legal isso. É lindo. Enfim, né? Escutem aí. Wake up with the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. A gente saiu do calminho, do bonitinho, e a gente foi pros três acordes, pra porradaria. Mas uma coisa feliz: What a Wonderful World, versão do Johnny Ramone. Essa é uma música genuinamente animada. É uma música que você coloca quando você quer dançar, porque a letra de What a Wonderful World, poxa, o nome já diz que mundo maravilhoso. É um mundo que fala das árvores, das flores, da água e das cores, e é tudo lindo. Só que por alguma razão, a versão original do Louis Armstrong é muito bonita já, e ele canta com um sorriso absurdamente grande. Quem tiver a chance, vê um vídeo. Ele tem um sorriso enorme quando ele canta essa música. Ele é legal. Com aquela voz grave ainda, poxa vida. Mas a do Johnny Ramone, ela tem uma pegadinha de diversão que é muito legal, que realmente dá vontade de você sair dançando mesmo. É punk, né? Três acordes, aquela coisa bem rapidinha, e uma música com uma letra feliz. Então, quando você tiver na bad, se quiser uma coisinha só pra aquele upzinho de ânimo, essa é uma boa música. Então, com vocês, Johnny Ramone, What a Wonderful World. Escutem aí. A próxima música é de uma banda lendária, incrível, uma das melhores que existem. Oh yeah! A música é Don't Stop Me Now, do Queen. Acho que são poucas pessoas que odeiam Queen, na verdade. Vocês boa, têm cara. O direito de estar errados. Na boa. Só dizendo. Não, se você odeia o Queen, sai pra lá, cara. Na boa. Você não tem lugar nesse site. Sim, mas é o seguinte, essa música é realmente é aquele grito de alegria, né? Pô, nada vai me deter, nada vai me parar, não me pare agora, né? É aquele grito de liberdade total, assim, que eu vou fazer as coisas que eu quero, afinal de contas, pô. Exatamente, a gente precisa disso às vezes, né? Tipo, aqui se foda, eu vou fazer o que eu quero e não é você que vai me impedir, não é nada que vai me impedir. A gente precisa lembrar disso de vez em quando, é legal, é legal. Sim, realmente, eu, como eu disse, é um grito de liberdade total, né? Com certeza. O Queen ainda mais adora fazer essas coisas, que eu curto pra caramba. Disso. Bom, então, Don't Stop Me Now, do Queen, né? E escutem aí. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. É uma música muito, muito, muito fofa. É Little Wonders, do Rob Thomas. Quem assistiu A Família do Futuro, que é um filme da Disney que merecia mais reconhecimento do que recebe, vai lembrar dessa música. E ela fala literalmente das pequenas maravilhas, que as nossas vidas são feitas das pequenas coisas e que a gente tem que deixar elas irem, tem que deixar as coisas acontecerem, porque a gente pode não perceber, mas a parte mais difícil dela já passou. E a letra dela fala disso, combina muito com o filme. O filme tem uma mensagem muito positiva, só que essa música eu acho que traduz muito bem o filme. A voz do Rob Thomas é muito bonita. E é uma música que você escuta pra lembrar das pequenas coisas mesmo, das pequenas maravilhas. Realmente recomendo que vocês escutem com calma. Quando você tiver calma, você quiser só uma coisa pra você relaxar, essa música é o certo. Então, com vocês, Rob Thomas, Little Wonders, escutem aí. let it go. Let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made in these small hours. These little wonders, these twists and turns of fate. Time falls away, but these small hours, these small hours still slide. Let your troubles fall behind you, let it shine till you feel it all around you. And I don't mind if it's me you need to turn to, we'll get by. It's the heart that really matters in the end. Our lives are made in these small hours. A próxima música é de uma banda também que as pessoas gostam também, né? De uma certa forma, eu diria. Mas traumatiza algumas pessoas. Também. É. Mas a música é o Invincible, do Muse. O videoclipe dele, ele é um pouquinho estranho, né? Meio diferente, né? Mas a letra, quando você vai checar essa letra, ela realmente ela é muito positiva. Ela tem uma mensagem bem positiva mesmo, né? Fala assim de você não ter medo, né? De você acreditar nas coisas, né? Falando assim que juntos somos invencíveis, né? Nós podemos, a verdadeira me dizer, né? Fazer as coisas, enfim. É uma coisa de união, né? Eu acho isso interessante, né? Quando você vê essa letra de uma música assim, né? O Muse, ele é muito anárquico. Pelo menos de alguns álbuns deles, eles têm essa coisa de realmente juntar as pessoas e fazer alguma coisa e mudar o status quo e mudar. Só que a Invincible, ela também tem isso de juntar as pessoas, mudar, quebrar a ordem vigente, mas não tem essa coisa de destruição, é uma coisa de as pessoas realmente acreditarem que elas podem fazer o que elas quiserem. Isso é muito legal. Eu gosto muito do Muse por isso, porque as músicas têm sempre mensagens muito fortes. Tem sempre mensagens que te compelem mesmo a fazer as coisas, mas Invincible é uma coisa mais sentimental e que também é importante, que também é bem legal. Então, galera, é Invincible do Muse, escutei. A letra não tem, não diz muito, mas a letra diz o suficiente. Harder, Better, Faster, Stronger, do Daft Punk. Que basicamente diz que a gente tem que trabalhar mais, ser melhor, ser mais rápido, ser mais forte, porque o nosso trabalho nunca termina. E essa música repete isso muitas vezes, é uma batida muito gostosa, uma batida muito legal. E lembra que se o nosso trabalho nunca termina, a gente nunca pode parar. Eu pus essa música aqui por isso. Ela nos lembra que a gente não pode parar jamais. E sempre tentar fazer o melhor, sempre tentar fazer as coisas de um jeito mais bacana, porque a gente consegue. Bom, poxa, Daft Punk, cara. Daft Punk, né? Tem toda a mensagem eletrônica, né, que ele põe. E assim. Sim. Os robozinhos mais lindos do mundo. Pois é, e os clipes maneiros também. Eu adoro aqueles clipes do Daft Punk. São muito legais. Daft Punk é sensacional. Daft Punk é o presidente do mundo. Enfim. Então com vocês, Harder, Better, Faster, Stronger, Daft Punk. Escutem aí. Work it harder, make it better. over. Work it, make it well. Do it fast and make sense. Fool around that ever power. A próxima música é de uma música muito especial, de um filme muito especial. É a música chamada Heroes, do David Bowie. E é o seguinte, ela toca bastante num filme que eu adoro, chamado As Vantagens de Ser Invisível. Agradecimento ao Jim por ter indicado esse filme, porque ele é muito bom mesmo, nossa senhora. E a letra é muito legal, né? Ele fala assim da a ideia de que, mesmo que por um dia nós podemos fazer qualquer coisa, poderemos ser heróis, olha só. Então não adianta ficar depressão, ficar triste, assim, nossa, vamos lá. A gente, podemos juntar, né? Ele fica muito lembrando dessa nostalgia, dessa felicidade, né? Dizendo assim, sim, podemos ser amantes por um dia, eu serei rei, você será rainha e nada nos afaste, né? Podemos vencer, tudo esse negócio. Tem toda essa positividade, né? Tem aquele momento chave, né? Que toca, né, ainda mais naquele filme que se for ver, que ele se tem aquela libertação do mundo que você vê, aquele mundo preso, assim, já cheio de amarras, e você se liberta. Sim. De uma vez. Nem que seja por um instante de felicidade total. Bom, então, ó, Heroes, do David Bowie, ó, escutem aí. Dolphins pra finalizar, eu acho que vocês já entenderam qual que era o objetivo da nossa playlist, que era realmente de trazer mensagens positivas. A gente sabe que às vezes as pessoas não têm um dia muito legal, as merdas acontecem, a gente às vezes cai em mau humor e é fácil a gente esquecer de certas coisas. Mas a gente também sabe que a música é muito importante para muitas pessoas e a música pode ajudar a mudar um pouquinho o humor, pode ajudar a melhorar um pouquinho o dia. Então a gente fez esse compilado de músicas para realmente você se lembrar de pequenas coisas que podem tornar seu dia melhor. Só que tem aqueles dias que realmente não importa o que aconteça, que nada sai. Pra essas, uhum, eu guardei essa última música da lista, que é a minha favorita pessoal pra esse tipo de coisa, que é pra realmente ela te dar um tapa na cara e fazer você voltar pro seu eixo, que é Libera Me From Hell, trilha sonora de Tengen Toppa Gurren Lagann. Pra quem escutou o cast ou pra quem viu o anime, vai lembrar da mensagem dela. Faça o impossível, veja o invisível. A música não diz nada menos que isso. Se essas coisas estão difíceis, então você faz o impossível, você alcança o inalcançável, e ela repete muito isso, fala pra você lutar contra as forças que estão contra você, e se em Tengen Toppa isso faz sentido, que eles lutam contra inimigos cada vez maiores e mais fortes, quando a gente leva isso pra vida, a gente tá realmente cada vez um desafio maior, cada vez é uma pedra maior que a gente tem que escalar. Então essa música realmente serve pra você dar aquele boostzinho de confiança, pensar assim, cara, realmente vamos fazer o impossível então, vamos mais longe, vamos mais fortes, vamos ser melhores. Eu gosto muito dela por isso, porque ela fala isso na lata, é o refrão dela. Repetir isso a exaustão, sabe? Do the impossible, see the invisible, roll, roll, fight the power. E funciona pra mim. Espero que funcione pra vocês, eu não sei se funciona pro Sage. Ah, funciona muito. Essa é uma música que realmente ajuda a botar nos trilhos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais sugestões de músicas desse tipo, mandem pra gente. A gente sempre vai aumentar nossa playlist. Oh, yeah. Então, com vocês, Libera Me From Hell, Tengen Toppa Gurren Lagann, da trilha sonora. Escutem aí, beijos. Falou! See the invisible, row, row, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, row, row, fight the power, power to the peeps, power for the dreams, still missing peace, scattering so incomplete, we be that once incredible soldier from underground, see how easy they all fall down, digging through the core to see the light, let's get out of here babe, that's the way to survive, got top of the head, I'm on the set, do the impossible, don't you wanna bet, cause a lot of things change, we be waiting in vain. Get by, no pain, no gain. Wow, fakers wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna stunt your brain, yo. I'm so stormy for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. You're ready to rumble, now be the time, If you ain't know, now you know. Revolution ain't never gonna televise. Kicking a map, whoa, microphone.